sempre exijo um talvez. Ela mora perto de um vulcão e meu coração suburbano espera riquezas maiores. Eu sigo calendário maia, sou descendente dos astecas. Hoje vai ter prova, mas no final da aula acho que tem. Aceito meu como a um irmão. Longe, longe, só em outra estação. Todos fazem promessas demais. Temos muito o que aprender. É um feitiço tão latino, essa preguiça é ser feitiço, mas tudo bem. Voltarás na terça-feira. Desfogo gelo ao mesmo tempo e vai ser bom. Do Equador, da Venezuela, do Uruguai, teremos o fim de semana só pra nós.